Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessas. Quantos aqui creem nas promessas do Senhor? Talvez essa canção tenha marcado a tua vida, querido. Meu Deus. Vamos cantar lá nesse lugar, querido. Promessas estão sendo renovadas aqui. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Eu creio. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Se você tem promessas, então cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, declare, querido. Sei que os teus sempre atentos, oh. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo nessa noite, querido. Então diga a Ele. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Suas mãos, se você pode. Comece a pensar na promessa de Deus na tua vida, querido. Pense na promessa. Diga comigo. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai. Não sei qual é a promessa, mas eu sei que Deus pode cumprir na tua vida, querido. Vai se cumprir. vai se cumprir, eu sei. Na tua vida ele vai cumprir.